ganhando dinheiro, fazendo tudo que eu posso. E eu já não tô nem ligando, pode ligar pra minha sócia. A minha agenda tá cheia, nem tenho tempo pra isso. Tô lotando a casa enquanto esse baile toca. E o que eu posso fazer? Apenas dizer pra cê se preparar. Tomo uma água com açúcar, porque eu não vou parar por aqui. Eu nunca pensei em desistir, e tudo que eu consegui foi resultado de muito esforço de muitas que não conseguiram chegar até aqui. Eu não desperdiço linha, deixo o meu verso mais caro. Te acompanho nesse beat, convido pra dar um trago. E a fumaça e toda a névoa que envolve a sua mente, te deixando confuso enquanto eu já saí de cena. Eu resolvo os meus problemas arrumando outros. Fico doida quando testam minha fé ou meu talento. Eu não gasto saliva, eu só mostro o que eu faço. E eu faço sempre o dobro pra deixar os piques em choque. E eu tô fazendo dinheiro, fazendo tudo que eu posso. E eu já não tô nem ligando, pode ligar pra minha sócia. A minha agenda tá cheia, nem tenho tempo pra isso. Tô lotando a casa enquanto esse baile toca. Rebolando a raba enquanto esse beat dropa. Não comecei pelo dinheiro, eu tava buscando respostas. Mas eu sou real, não posso fugir e colho os frutos. Eu não posso fazer nada se isso te deixar bolado. Eu tô pelos acessos, sempre foco no progresso. Não precisei de você, por isso cê fica puto. Processo com o meu tato pra virar o jogo rápido. Se eu tô fazendo grana, o meu progresso é um insulto. E eu tô fazendo dinheiro, fazendo tudo que eu posso. E eu já não tô nem ligando, pode ligar pra minha sócia. A minha agenda tá cheia, nem tenho tempo pra isso. Tô lotando a casa enquanto esse baile toca. E eu tô fazendo dinheiro, fazendo tudo que eu posso. E eu já não tô nem ligando, pode ligar pra minha sócia. A minha agenda tá cheia, nem tenho tempo pra isso. Tô lotando a casa enquanto esse baile toca. Rebolando a raba enquanto esse beat dropa. Rebolando a raba enquanto esse beat dropa.